eu te quis sem razão. Com paixão, em delírios febris, que me queiras e me tenha a flor da pele em arrepios e mantenha a vida presa por um fio que enlouqueça e eu passei nos teus sonhos colorida pela vida. Meu perfume te siga no ar, que eu te arda, que eu te invada como as febres tropicais, que me queiras como um dia eu te quis e quero mais. Eu passei nos teus sonhos colorida pela vida. Meu perfume te siga no ar. Que eu te arda, que eu te invada como as febres tropicais. Como um dia eu te quis e quero mais. Que eu te arda e te invada como as febres tropicais. Ah, que me queiras como um dia eu te quis e quero mais.